Meio-dia, horário de Brasília aqui na Rádio Demo. Como vão vocês? Estou bem, como está você, Megatosco? Eu não tenho pique pra ficar falando o tempo todo. Então eu tô aí na boa, aqui é o Megatosco falando de Curitiba. A gente tá tentando fazer com que o Inuyasha pare de ficar dando risada no microfone pra vocês poderem ouvir a gravação, certo, Inuyasha? Certo. Aê, eu gostei dele, ele foi... Isso. Assim, animadão pra caramba com o primeiro programa aqui do, da Rádio AWP, o primeiro podcast, a primeira tentativa, né, que a gente tá fazendo. Ah, mas... Não, essa não, desculpa. Pode continuar, eu tô testando as merrecas aqui. Tá, meu podcast tá acabando de upar, meu. Já vou passar pra vocês, hein. Ué, já tá upando já? Já tô acabando já. Ó, doido, hein. Tá aí, como é que vai ser? Tipo, eu vou ficar só na parte dos rockzão lá ou... Ah, cada um na sua especialidade. Se quiser falar de anime, quiser falar de rock, quiser falar de hentai, quiser falar de game, fica à vontade. Isso vale pra todo mundo por ouvir essa parada aí. Se quiser mandar, grava um programa lá de meia, uma hora nos programas que a gente for indicar, nos tutorial lá. Manda pra nós aí no e-mail. Anotem aí o e-mail. É radioawp@gmail.com. radioawp@gmail.com. Manda pra nós aí que a gente edita e põe no meio da programação aí. Mais alguma observação, alguém? Não. Ah, o Manji escutou o meu podcast aí e disse que ficou legal, tá ligado? Eu não sei. É, cara, eu acho assim, já terminou de upar? Que aí tá gente... nos 95. Que a gente pega e... Ô Mega, você gravou essa tá gravando. Conversa toda, não, né? Tá gravando. Você tá gravando? Tá gravando. Oi, mãe. Oi, mãe. Não, rapaz. Olha o Vago Sanches aí, aplausos pra ele. Vai, fala, filho. É, que eu ia falar mesmo? Pera aí. Então, botar essa porra amanhã pra funcionar. Não, já botamos já. Só editar, cortar esse arquivo aqui pra pegar depois da musiquinha do Sonic ali. Já botamos pra galera ouvir. Xingar nós aí no e-mail e mandar os pod deles também. Boa. Não foi. O Hindu está com a galera lá. Ele tá, tem até torcida de baixo, né? Tá com a trefa de gente lá, só acompanhando. Tá, o programa. Tá funcionando, né, cara? É uma bacana. Super super super super ativar. Ativar. Ouviu aí, não? Peraí. Pera aí, calma aí que não tá no jeito agora. Boa, cara. Ah, tem um melhor aqui, pega só. Chega! Liga! Isso aí, moças e rapazes, meninos e meninas. Manda o seu podcast pra nós, pra gente colocar no ar. Esse daí ficou bacana. Muito bem. Isso aí. Bom, então, terminou. Ah, calma. Tem mais um assunto a ser discutido. Que foi apenas um pequeno detalhe, mas o Ducky me lembrou lá no fórum. É a taxa de transferência dos arquivos, da música. O que que eu tava me falando? Aí, cara, ali o link do podcast ali. Isso. Valeu, cara. Então é o seguinte, ele tava falando que seria bacana, e eu também tava pensando isso, de fazer uma transferência, uma qualidade mais baixa. Uhum. Por quê? Talvez pro pessoal de discada ouvir, entendeu? De fazer algo o máximo audível possível. Tá. E o que que você acha da gente fazer assim, então? Os programas que tem a galera, os podcasts que a cambada vai mandar, a gente pode gravar eles, tocar eles assim, numa normal, assim, tocar lá 32 kbps, 20 kbps, sei lá quantos kbps, pra que não fique pulando e caiba com a trefa de gente toda. Ou a gente salvar ele numa qualidade alta, sei lá, tipo 128, 96, 112 kbps, e botar pra download lá no Mediafire, que o Inu gosta tanto, que se botar no RabbitShare ele chora. Ele fica bravo com a galera aí. Isso aí. Não, para. Mas, velho, aí a minha conta é prêmio que eu preciso ganhar pra baixar toda aquela cambada de filme que tem lá, velho. É uma... Sim, Não, mas meu, é horrível, cara. Não, é que eu sei, cara. Você... É o seguinte, a maior reclamação que eu tenho dele, né? Nem velocidade. Não. É, eu tô ligado. É você tem IP fixo, é mais foda. Espera, porque esse IP aqui que tira, desligar o modem e ligar de volta, é sossegado. Então, aqui brocha totalmente, cara. O cara vai marcar um. Olha o cara que upou lá um tanto de ISO de PlayStation lá. Ah, não, tá muito bom. Doido, doido pra baixar. Tudo, como é que é? Mega upload, né, Inu? Ah, Microsoft, não, é triste, cara. Eu tô faz giga uns 10 dias tentando baixar uma legenda, cara. Pode, o arquivo não tem 20k do giga size, eu não consigo descobri... baixar aquela porcaria. Eu não consigo baixar daquilo lá, meu. Aquilo lá é triste, cara. Não, e tipo, e o Felipe mandou... Ah, eu baixei. Qual foi o que ele mandou? Foi o álbum do Street, japonês. Ah, naquele... Eu peguei. Eu não consegui baixar. Eu fiquei mais de 5 vezes digitando a porra da senha. Daí quando ele pegou, ele foi a 9 KB, velho. Eu falei, ah, larga a mão dessa porra depois eu vou pegar pra alguém. Então, ah, meu, eu upo depois. Isso, é, só pra, não, pra gente, a gente já tá indo pra outro lado, sem perceber. Então é o seguinte, o que eu tava pensando, porque não tem problema gravar em altíssima qualidade. O cara pode gravar lá nos 200. Não, sim, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara. Aí, lembra que eu falei da gente manter um arquivo? Que a gente tipo, passa... o programa dessa semana a gente tem aqui, todos os shows e todo mundo. Aí quando for passar pra semana que vem, o programa dessa semana a gente grava numa MP3 só e deixa aí o link pro download. Pra galera que quiser ver os programas passados, assim, programa 1, programa 2, programa 3, esse aí boa, fica, boa. Esse nosso aqui agora fica sendo como se fosse o programa 0. Daí eu... Ei! Ah, ué. É isso. Mas eu entendi o que você falou. É o histórico, né? E tipo assim, eu acho que. Sim, bacana, não, depois. Utilizar isso é tipo no dia do outro programa, sei lá, bem depois, porque aí o pessoal fica querendo mais. Quando a parada chama rádio, ouvir, né? A transmissão na hora mesmo, entendeu? Boa. E tipo, em vez de ficar baixando MP3 e ouvindo depois. Mesmo, mas assim, como no início é um podcast, né? Então não. Assim, acho que a gente não pode exigir muito, não. Mas depois, é verdade, sabe, com futuramente, com os milhares de dólares que nós vamos ganhar... Bom, ah, sabe? Peraí. De que novo, repete atenção, de volta aí. Né? Os milhares de dólares que nós vamos ganhar... Ganhar muito dinheiro e voltar à estação de alta definição. Se acalme. Muito obrigado. Ô, guri, hein? Então, a taxa de transferência e... hospedagem do isso eu vou ver com o Pombo, cara. Tá aí os botão lá pra rádio, a mexer nos templates daquele troço lá, cara. Eu vou conversar com um maluco amigo meu. Não sei se vocês manjam de Flash, cara. Pra manjar de Flash pra criar o player. Porque no Flash você cria o player e põe os links ali pra baixar. Pra ele puxar de algum lugar. Que a gente pode tentar fazer o player e mandar pra ele só o código. Que ele abra o template do fórum e coloque lá e pronto. É isso que eu faço com ele. Falei que, tipo... Ô, Periquito, bota o player lá em cima, na parte da direita, vê a possibilidade. Aí falou que acho que dá pra colocar. E assim, no início, caso alguém não uhum. use Flash nem nada, a gente pode pegar um aí. Gambiarrento. É, eu não sei, cara, se o player do Flash vai conseguir puxar a parada do... podcast? Eu acho que vai, sabe por quê? Uhum. Aqueles sites de anime, e a maioria, ou alguns deles, tem aqueles botãozinhos de play stop. Daí o que eu fiz? Em vez de ficar acessando aquela porcaria toda hora do site, eu fui lá no código fonte, peguei o site, tava lá o linkzinho, com o tipo da. E eu acho que eu vi o do. Eu acho que. Boa. Obrigado, é até carraco da preguiça de não acessar o site toda hora. Então aí o que eu fiz? Fui no código fonte e tava lá. O endereço não tinha nem. Era só o endereço do, tipo assim, radiowp.noip.org. E colei e botou no Inamp. E foi de boa. Vamos investigar. Acho que é só colar o link ali da nossa rádio e dar play que o trem vai. Isso é negócio de teste. Então é o seguinte, eu acho assim, vai na gambiarra mesmo, vai no fudidão mesmo, que nem nós estamos fazendo agora. Só 3 pessoas. Diga, meu filho. Olha uma mensagem aqui do nosso... ouvinte Mega Tornado. Ei, Bagosta, que vai escolhendo a música aí pra encerrar o programa. Muito bem. Aí, meu, coloca uns sados aí, ó. Momento, peraí. Momento de tensão. Tô quase lá. Mais bateria enquanto eu acho. Isso. Põe o metalzão aí, a gente já depois emenda o podcast do Inuyasha. Vamos! É, meu, coloca o Sato aí, cara. Hã? É? Morreu. É. Rápido, rapaz, antes que não Yasha saia, vamos! Ah, então não bora. Calma aí, velho. Não bora. Calma, calma, calma. Eu já tô indo. Eu perdi a parte. Peraí. Peraí que baixa. Calma. É, eu tava falando com o mano de ver isso, né? Ah, não é bom. Pelo amor de Deus. Achei aqui, peraí. Ah, mas demorou isso daí, hein? Ah, pelo amor de Deus. Calma, estamos terminando. Dar um agradecer a todos. Foram muito importantes. Aquele abraço. Sucesso. Feito. Muito bem, agora aqui está funcionando e diz que está gravando. Certo. Aê! Bagosuke, tenta aumentar o volume desse teu microfone, que parece que você está lá na PQP. Oh. E parece, e parece tá que o Inu está aqui do meu lado. Pera aí, aqui está a mesma coisa, pera aí. Alina, sabe aquele volume do Windows ali que fica do lado do relógio ali, sabe? Tem aquele alto-falantezinho, você fica véio, aí e aumenta ali. Eu sei, velho. Pera aí. Aguenta aí. Eu aumentei tudo aqui. Não, mas... filho, não é pra você ir comer, cara. Você vai, só aumenta o telefone ali. Pera aí. Tá, vocês estão me escutando aí? Opa, 100%. Tá. E agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Meu... Muito bem. O que você tá rindo aí? Eu sei configurar essa porra. Olha, tá vendo? Muito bem. São dois anos trabalhando no Real Deus. Pois é. 3 caras da informática que demora mais de 20 minutos organizar a porra de uma chamada de audioconferência. Tá brincadeira, né, galera?